Decolado ao 2-0, controle do 0-18, boa viagem. 0-8-4. Salvador, bom dia, chega a 6-0-7-5. Eu chego a 6-0-7-5, contato na decolagem, submetendo o 3-0-7-5. 3-0-7-5, 6-0-7-5. Controle Salvador 7399, fala de Itapurã de Motiva. Passa a linha 50, chame o centro Recife, só o centro diretamente ao mesmo, na frequência 12835, ao término 251. Pode falar direto Leda ou chamamento 0700? Sim, Leda, o chamamento 0700. Salvador, bom dia, coluna 349. Coluna 349, bom dia, Santo Cópia. Santo Cópia, no centro da Golf, posição remota, última aqui do pátio, cara. Centro estrelizado, Salvador, Rio de Janeiro, nível 380, via autosolo 44, ADA. Decola pistão a zero, curva direita, São Paulo, Leda, Brasileira, Tóquilo. Controle 120-8, transponder 5563. 380 para o Recurio Negro Santo Tomão, dentro do Lu 44, aldeia. Controle 120-8, transponder 5563. Você tem confirmação da nossa saída? Tango 1, posição do 1, Lida, pois Lida Tóquilo. Depois toque a saída, 349. Chame pronto, machucado. Pará. Torre Ovoa 209, por que é acionamento no quadro? Autorizado, chame pronto. Autorizado, na cidade, com 209. Solta o do Botio, aqui a minha ótica, já animais. Prossiga, ótica de animais. Ótica de animais, vai reporte da posição 14, vai para 02 do quadro. Aguarde para o início do reboque. Você pode mais, você aguarda. 4, estiver direcionando o Xanero. Atualizado, vai chamar o táxi do Xanero 6254. O voo no 329, 182 a bordo, 2 e... corrigindo, 4 horas e 20, galhão. Taxi organizado à direita, India e Alfa, ponto espera, chame pronto para decolagem, voo no 229. India e Alfa, chama pronto, ponto espera, voo no 229. Xanelinha 075, chama a Rússia 3, CIF, a frequência 2835, TEM 251. 2835, Pronto, como 229. 229, aeronave decolada aos 32, controle 120, décimo 8, voo Oeste. 208, voo 99, bom dia. Salvador, bom dia, voo 129, decolou, na Samuno. Voo 229, contato radar decolado, sul mantendo 360, vou sair da Samuno. Sobe ao 360, na Samuno, voo 129. Estacionamento 2 Lima. 1961, autorizado, chamado. Chamada táxi 961. Autorizado o início do reboque, chame no através do portão 612. O Oscar Charlie Mike. Oscar Charlie Mike, sim, reboque. Aguardando o trabalho do seu ponteiro. Como decolado aos 3.000, controle 120, décimo 8, boiado. 3.025, meia. Salve, bom dia, Xenia 6251. Xenia 6251, contato radar decolagem, submetendo 3.060, vou sair dessa mundo. 3.060, salve, 6251. Utilizado, achando a minha 2 segundos. Direito, Leda, minha 2 segundos. 22 a bordo, 3 horas e 50, Campinas. Sete autorizado via parte principal, passo Índia e Alfa, até ponto espera, no ponto espera, chama pronto. Parte principal, Índia e Alfa, ponto de espera, chama pronto, 961. 961, controle 1-2-0-8. 2-0-8, boa, 961, bom dia. Go 1961, L10, 1.5, climb 360, level 1, departure. Go 1961, we are current at departure, climb level 360, level 1, departure. Level 360, level 1, 961. Okay, flying out in service intersection, go 1961. 961, clear flight, stop intersection, thank you. É 251, chama você 35, 2835, alterna 25, décima 1. 35, 2835, Graus 109. Tom, já autorizado em ingresso na parte principal, reporte continuando seu rebote. Reporta nada, finalizando o rebote, Após Mótiva, atendido 1-0 e segue via rota do plano. Código transponder 5001, controle Salvador 1-2-0, sinal 8. 3-2-0 Guarulhos, decola 10, direita à curva, sinal 1, sinal 1, no lê da Mótiva, percebendo já. 5-0-0-1, não tem responder, 1-2-0-8, controle, 3-1-7-1, sinal 1 já. Correto, 3-1-7-1, chama o trânsito por estacionamento. 2221, uma autorização para maneira. Passarinho 2221, bom dia. Autorizado para barreira com vídeo voo 160, na cola da pista 10, com primeira curva à esquerda, na subida Momo, transição WhatsApp. Após WhatsApp, voo conforme a rota do plano de voo. Código transponder 5575, controle Salvador e 120, decimal 8. inicialmente com o trem inferior, após a decolagem solicite ao control, caso haja possibilidade, será liberado. Continua a indicação, chegada, direto, Peço manter o 040. 040. Thank you. 62-0, chama o táxi. Eu não mantenho o perfil lateral para chegar a corrigir. Após essa, permanece no perfil lateral da chegada, da lista. Eu saio para 2 metros e a escada no zero normal. Essa é a mensagem.